as letras não são dadas, ainda é tudo tão incerto. Grandes brumadas batendo suas asas a céu aberto. Já sinto sua ausência, a vida é penitência e a morte redenção. E com todos os defeitos, da dor e seus efeitos, de um lado o respeito, de longe um desfeito. Que nunca está perto, só do nada estou certo. Música.